madrugada eu me despertei, no silêncio, hora de oração. Me levantei para falar com Deus, bendita hora, hora de oração. Foi nesta hora que eu percebi que o anjo de Deus estava junto a mim, me transmitindo sua confiança, toda a segurança de Deus para mim. Bendita hora, hora de oração, quando o crente clama com dedicação, o Senhor responde sua petição. Bendita hora, hora de oração, o Senhor responde sua petição. Bendita hora, hora de oração. Ele compreende toda a nossa dor. Pouco a pouco o crente recebe toda a força que vem do Senhor. Ele agradece a bênção de Deus. Em todo tempo ele pede assim: esta é a minha confiança em saber que Deus cuidará de mim. Bendita hora, hora de oração, quando o crente clama com dedicação, o Senhor responde sua petição. Bendita hora, hora de oração, o Senhor responde